Fecheiro 125. Trabalhavam bem juntos, ele e Jamie. Cada qual tinha um instinto para os movimentos do outro. Quando um precisava de ajuda, o outro estava lá. Mas não havia necessidade disso agora. Esta parte do trabalho era a pior, pois não havia nada de interessante para amenizar o tédio, nenhuma habilidade para facilitar o trabalho. Apenas pedras, centenas de pedras, a serem içadas do solo de calcário argiloso e carregadas, arrastadas, empurradas para o campo, para serem empilhadas e encaixadas no lugar. Em geral, conversavam enquanto trabalhavam. Mas não esta manhã. Cada qual trabalhava sozinho com os seus pensamentos, caminhando pesadamente de um lado para o outro com a carga interminável. A manhã transcorreu em silêncio, quebrado apenas pelos grasnidos distantes dos corvos contrariados e pelos sons arranhados ou baques surdos das pedras enquanto eram colocadas na pilha crescente. Tinha de ser feito. Não havia escolha. Já sabia disso há muito tempo, mas agora que a obscura probabilidade se transformar em realidade concreta, Roger examinou o seu sogro veladamente. Mas será que Jamie concordaria? De longe, as cicatrizes nas suas costas mal eram perceptíveis, disfarçadas pelo brilho de suor. O trabalho duro e constante mantinha um homem vigoroso e esbelto, e ninguém que visse os contornos gerais de Fraser ou o visse bem de perto para notar o sulco fundo da sua espinha dorsal, a barriga plana e musculosa e os músculos longos, firmes e bem delineados dos braços e das coxas, o tomaria por um homem de meia-idade. Mas Jamie mostrara-lhe as cicatrizes no primeiro dia em que foram trabalhar juntos, depois de ele ter voltado do levantamento topográfico. Parado, ao lado da leitaria parcialmente construída, Jamie tirara a camisa e virara-se de costas, dizendo displicentemente: "Dá uma olhadela." De perto, as cicatrizes eram antigas e bem curadas. Na maior parte, linhas finas e brancas, com uma rede prateada ou uma protuberância brilhante aqui e ali, onde uma chicotada havia esfolado uma área da pele demasiado grande para as bordas do ferimento se juntarem harmoniosamente outra vez. Havia alguma pele intocada, lisa e imaculada entre os vergões, mas não muita. E o que deveria ele dizer? Questionara-se Roger. Lamento imenso o que lhe aconteceu. Obrigado pelo privilégio da visão. Neste caso, ele não disse nada. Jamie simplesmente virou-se, entregou a Roger o machado com uma atitude completamente prosaica e tinham começado o trabalho, sem camisa. Mas ele notou que Jamie nunca tirava a camisa para trabalhar, se os outros homens estivessem com eles. Tudo bem. De todos os homens, Jamie entenderia a vontade, a necessidade, o fardo dos sonhos de Brianna que pesavam na barriga de Roger como uma pedra. Certamente ele ajudaria. Mas consentiria que Roger terminasse isso sozinho? Jamie, afinal, também tinha interesse na questão. Os corvos ainda crocitavam, mas ao longe, os seus gritos finos e desesperados, como os de almas penadas. Talvez ele fosse tolo, até mesmo em pensar em agir sozinho. Lançou uma braçada de pedras na pilha. Pedras pequenas chocalharam e rolaram para longe. Filho de pastor. Era como os outros miúdos na escola lhe chamavam. E era isso que ele era, com toda a ambiguidade que a expressão sugeria. A ânsia inicial de provar a sua masculinidade por meio da força, a consciência posterior da absoluta fraqueza moral da violência. Mas isso foi noutro país. reprimiu o resto da citação, inclinando-se com uma expressão amarga para remover uma pedra da terra e do musgo. Órfão de guerra, criado por um homem de paz, como podia ele pensar em matar? Rolou a pedra pela descida abaixo na direção do campo, virando-a devagar, um lado, depois o outro. Tu nunca mataste nada a não ser peixe, murmurou para si mesmo. O que te faz pensar que... Mas ele sabia muito bem o que o fazia pensar. A meio da manhã, já havia um número suficiente de pedras coletadas para começar o primeiro pilar. Com um sinal com a cabeça e um murmúrio, começaram a trabalhar, arrastando e levantando, empilhando e encaixando, com um grito abafado de vez em quando por um dedo da mão esfolado ou um pé magoado. Jamie levantou uma pedra grande e colocou-a no lugar. Depois endireitou-se ofegante. Roger também respirou fundo. Devia ser agora. Provavelmente não haveria oportunidade melhor. Queria pedir-lhe um favor, disse ele abruptamente. Jamie ergueu os olhos, respirando com força, uma das sobrancelhas erguidas. Anuiu com a cabeça, esperando o pedido. Ensine-me a lutar. Jamie passou a manga da camisa pelo rosto suado e expirou com força. Tu sabes lutar muito bem, disse ele. Um canto da sua boca torceu-se para cima. Queres saber se eu te ensinaria a usar uma espada sem cortar o teu pé? Roger pontapeou uma pedra para a pilha. Serve para começar. Jamie ficou quieto por um instante, examinando. Era um exame absolutamente desapaixonado, o mesmo que ele daria a um boi que pretendesse comprar. Roger permaneceu imóvel, sentindo o suor escorrer-lhe pelo sulco no meio das costas, e pensou que, mais uma vez, ele estava a ser comparado, para sua desvantagem, ao ausente Ian Murray. Tens de perceber que és velho para isto, disse Jamie finalmente. A maioria dos espadachins começa muito jovem. Fez uma pausa. Tive a minha primeira espada aos 5. Roger tivera um comboio quando tinha 5 anos. Com uma locomotiva vermelha que tocava ao seu apito quando uma cordinha era puxada. Olhou Jamie nos olhos e sorriu de forma amistosa. Velho para isto, talvez, disse ele, mas não morto. Pode ser, respondeu Fraser. Saber pouco é perigoso. Um idiota com uma lâmina na bainha está mais seguro do que um idiota que pensa que sabe o que fazer com ela. Saber pouco é perigoso, citou Roger. Beba muito ou não prove da fonte de Pieria. O senhor considera-me um idiota? Jamie riu-se, agradavelmente surpreendido. Se os pequenos goles embriagam o cérebro, os grandes deixam-nos sóbrios outra vez. Quanto à idiotice, tu não te vais embebedar com a ideia, pois não? Roger sorriu levemente como resposta. Ele já não se surpreendia com a extensão dos conhecimentos literários de Jamie. Beberei o suficiente para me manter sóbrio, disse ele. Vai ensinar-me? Jamie semicerrou os olhos. Depois ergueu ligeiramente um dos ombros. Tu tens a altura a teu favor. E um bom alcance também. Olhou para Roger de cima a baixo outra vez e anuiu com a cabeça. Sim, talvez sirvas. Virou-se e afastou-se na direção da próxima pilha de pedras. Roger seguiu, sentindo-se estranhamente satisfeito, como se tivesse passado por um teste pequeno, mas importante. Mas o teste ainda não começara. Somente quando já estavam a meio da construção de novo pilar, é que Jamie falou outra vez. Porquê? perguntou ele, os olhos na enorme pedra que lentamente empurrava para o lugar. Era demasiado pesada para içar, do tamanho de um barril pequeno de whisky. Torrões emaranhados de raízes de erva projetavam-se debaixo da pedra, arrancadas da terra pela passagem lenta e brutal pelo terreno. Roger baixou-se para emprestar o seu próprio peso à tarefa. Sentia a aspereza dos líquenes na superfície da pedra, sob as palmas das suas mãos, verdes e cheios de crostas tão antigos. Tenho uma família para proteger, disse ele. A rocha moveu-se relutantemente, deslocando-se alguns centímetros pelo terreno irregular. Jamie anuiu com a cabeça uma vez, duas vezes. À terceira vez, silenciosa, empurraram juntos, com um grunhido de ambos do esforço. O monstro ergueu-se parcialmente, parou, levantou-se completamente e virou-se, caindo no lugar com um baque que reverberou pelo chão aos pés deles. Proteger de quê? Jamie ergueu-se e passou o pulso pelo maxilar. Olhou para longe, gesticulando com o queixo para o javali pendurado. Eu próprio não gostaria de enfrentar uma pantera com uma espada. Não? Roger fletiu os joelhos e manobrou outra pedra grande nos braços. Soube que matou dois ursos, um deles com uma adaga. Sim, bem, disse Jamie secamente. Uma adaga era o que eu tinha. Quanto ao outro, se era uma espada, era a espada de São Miguel, não a minha. Sim, e se o senhor soubesse com antecedência que poderia defrontar-se com ele, não se teria armado melhor? Roger dobrou os joelhos, baixando a pedra cuidadosamente no lugar. Deixou que ela caísse nos últimos centímetros e limpou as mãos a arder nas calças. Se eu soubesse que iria deparar-me com um maldito urso, disse Jamie, grunhindo enquanto erguia outra pedra para o lugar, teria ido por outro caminho. Roger refulgou e meneou a nova pedra, encaixando-a nas outras. Havia uma pequena lacuna de um dos lados que a deixava solta. Jamie avaliou a brecha, foi até à pilha de pedras e pegou numa pequena pedra de granito afunilada numa das pontas. E ela encaixou-se perfeitamente na brecha. E os dois sorriram involuntariamente um para o outro. Acha então que há outro caminho a ser tomado? Perguntou Roger. Fraser passou a mão pela boca, refletindo. Se estás a falar da guerra, então sim, acho. Olhou fixamente para Roger. Talvez eu o encontre e talvez não. Mas sim, há outro caminho. Pode ser. Ele não se referia à guerra iminente e achava que Jamie também não. No que diz respeito a ursos, Jamie ficou imóvel, os olhos fixos. Há muita diferença entre deparar-me-nos inesperadamente com um urso e caçá-lo. O sol ainda não estava visível, mas também não era necessário. A metade do dia chegou com um ronco no estômago, as mãos doridas. Uma consciência repentina de cansaço nas costas e nas pernas, tão útil como o suar de um relógio de pêndulo. A última pedra grande encaixou-se no lugar e Jamie endireitou-se, ofegante. Por consentimento mútuo não declarado, sentaram-se com o farnel, as camisas limpas dobradas sobre os ombros nus, contra o frio do suor a secar. Jamie mastigou laboriosamente, engolindo uma boa dentada com um gole de cerveja. Fez uma careta involuntária, contraiu os lábios para cuspir, depois mudou de ideia e engoliu. Bjerk! A senhora Lizzie andou a mexer na mistura da cerveja outra vez. Fez uma careta e deu uma dentada terapêutica num biscoito para abafar o gosto. Roger riu-se com a expressão do sogro. E o que é que ela colocou na cerveja desta vez? Lizzie andava a experimentar fazer cerveja com sabores diferentes, com pouco sucesso. Jamie cheirou com desconfiança a boca da garrafa de cerâmica. Anis? Sugeriu ele, passando-lhe a garrafa. Roger cheirou, torcendo o nariz involuntariamente ao bafo alcoólico. Anis e gengibre, disse ele. Mesmo assim, deu um gole cuidadoso. Fez a mesma careta que Jamie e esvaziou a garrafa sobre uma complacente amoreira silvestre. Se não desperdiçar, não vai faltar. Mas não é desperdício evitar sermos envenenados. Jamie levantou-se, pegou na garrafa vazia e foi ao ribeiro do outro lado do campo. Regressou, sentou-se e entregou a garrafa de água a Roger. Tive notícias do Stephen Bonnet. Foi dito tão naturalmente que Roger não registou o significado das palavras imediatamente. A sério? Disse finalmente. O molho condimentado dos pickles escorreu-lhe pela mão. Roger limpou o pulso com um dedo e levou-o à boca, mas não deu outra dentada na sanduíche. O seu apetite desaparecera. Sim, não sei onde é que ele está agora, mas sei onde estará em abril, ou melhor, onde é que eu posso fazer com que ele esteja. 6 meses e então matámo-lo. Isso dá-te tempo suficiente? Ele olhava para Roger, calmo, como se tivesse sugerido uma reunião com um banqueiro em vez de um encontro com a morte. Roger podia acreditar no submundo e em demónios também. Ele não sonhara na noite anterior, mas a face do demónio flutuava sempre na sua mente, fora do alcance da vista. Era hora de o convocar e trazê-lo para o campo de visão. Era preciso evocar um demónio primeiro, não era? Antes de exorcizá-lo. Mas havia preparativos a serem feitos antes que isso pudesse acontecer. Fletiu os ombros e os braços outra vez, agora com expectativa. A dor dos músculos já tinha praticamente desaparecido. Muitos vão chorar por ele, mas ninguém saberá para onde ele foi. Sobre os seus ossos brancos, quando estiverem expostos, o vento superará para sempre. O vento superará para sempre. Sim, disse ele, perfeitamente. Capítulo 87. Angarre-te. Por um instante ele pensou que não iria conseguir levantar a mão para a corda de abrir a porta pelo lado de fora. Os dois braços pendiam, como se tivessem pesos de chumbo. E os pequenos músculos do antebraço saltavam e tremiam de exaustão. Foram necessárias 2 tentativas e mesmo assim não conseguiu mais do que segurar a corda desajeitadamente entre 2 dedos médios. O seu polegar recusava-se a fletir. Brianna ouviu-o mexer na tranca. A porta abriu-se repentinamente e a sua mão caiu inerte da fechadura. Ele não teve mais do que um vislumbre do cabelo solto e um rosto radiante, com uma mancha de fuligem numa das faces, e depressa se sentiu rodeado pelos braços dela, a boca na dele. Estava em casa. Já vieste? Disse ela soltando. Sim. Estava contente por isso. A cabana cheirava a comida quente e a sabão de lexívia, com um toque leve e refrescante de zimbro por cima do fumo das velas de junco e os aromas mais almiscarados de ocupação humana. Sorriu-lhe repentinamente um pouco menos cansado. Papá, papá! Jamie balançava-se para cima e para baixo, excitado, agarrando-se a um banquinho para manter o equilíbrio. Papá! Olá, olá! Disse Roger, estendendo o braço para alisar a cabecinha coberta de penugem macia do menino. E então, quem é um bom menino? Ele errou o alvo e, em vez disso, a sua mão roçou no rosto macio. Mas Jamie não se importou. Eu! Gritou ele e riu-se com uma enorme extensão de gengiva rosada, exibindo todos os seus pequeninos dentes brancos. Brianna imitou o riso com muito mais esmalte branco, mas não menos alegria. Temos uma surpresa para ti. Vê isto. Ela apressou-se para a mesa e ajoelhou-se num dos joelhos a um passo de Jamie. Estendeu os braços com as mãos a apenas alguns centímetros dele. Vem à mamã, querido. Vem, meu bebê. Vem à mamã. Jamie cambaleou precariamente. Soltou uma das mãos, estendeu-a para a mãe, depois soltou a outra mão, deu um passo trôpego, depois dois, e caiu nos seus braços com gritinhos de alegria. Ela agarrou-o, abraçando-o, rindo de prazer. Depois virou-o para Roger. Vai ao papá, encorajou Brianna. Anda, vai ao papá. Jamie contraiu o rosto em incerta concentração, parecendo um paraquedista novato diante da porta aberta de um avião a voar em círculos. Oscilou perigosamente de um lado para o outro. Roger agachou-se, estendeu as mãos, o cansaço esquecido por um momento. Vem, rapaz, vem, tu consegues. Jamie agarrou-se durante um bocadinho, inclinando-se. Em seguida soltou a mão da mãe e cambaleou, vacilante, na direção de Roger, em três passos cada vez mais rápidos, até cair em cheio nos braços de Roger. Ele abraçou Jamie com força e o bebê contorceu-se dando gritinhos de triunfo. Muito bem, agora vais meter-te em todo o sítio, não é? Como se já não o fizesse, disse Brianna, revirando os olhos em resignação. Como que para ilustrar, Jamie desenvencilhou-se das mãos de Roger e lá foi a gatinhar a toda a velocidade na direção do cesto dos brinquedos. E o que mais é que andaste a fazer hoje? Perguntou Roger, sentando-se à mesa. O que mais? Os olhos dela arregalaram-se, depois semicerraram-se. Não achas que aprender a andar é suficiente para um dia? Claro que é. É maravilhoso. Incrível. Apressou-se a assegurar-lhe. Só estava a fazer conversa. Ela relaxou, apaziguada. Bem, então, esfregámos o chão. Não é que dê para ver a diferença? Olhou com algum desgosto para as tábuas rústicas e descoloridas de soalho. Fizemos pão e colocámo-lo a levedar, mas ele não cresceu. E é por isso que tens esse pão ázimo para acompanhar ao jantar. Adoro pão ázimo, assegurou-lhe ele apressadamente, vendo o brilho afiado dos olhos dela. Claro que sim, disse ela, erguendo uma grossa sobrancelha ruiva. Ou pelo menos sabes em que lado está a manteiga. Ele riu-se. Ali no calor da sua casa, o frio desfazia-se e as suas mãos começavam a latejar. Mas ele sentia-se bem, mesmo assim. Suficientemente cansado para cair do seu banco, mas bem. Bem e esfomeado. O seu estômago roncou de expectativa. Pão ázimo e manteiga já é um começo, disse ele. O que mais? Sinto o aroma de algo saboroso. Olhou para o caldeirão borbulhante e cheirou o ar esperançosamente. Guisado? Não. Roupa lavada. Bri olhou zangada para a panela. O terceiro lote de hoje. Não consigo enfiar muita coisa nesta panela pequena, mas não pude levar a roupa lavada para o caldeirão da casa grande, por causa da limpeza do chão e da fiação. Quando se lava roupa lá fora, tens de ficar lá para tomar conta do fogo e mexer a roupa. Por isso não consegues fazer mais nada. Os seus lábios apertaram-se numa linha fina, muito ineficiente. Uma vergonha. Roger dispensou a logística da lavagem de roupa a favor de assuntos mais prementes. Ergueu o queixo na direção da lareira. Mas sinto o cheiro de carne. Será que um rato não caiu dentro da panela? Ouvindo isto, Jamie largou uma bola de pano e gatinhou ansiosamente na direção do fogo. Ratinho? Ratinho?